destruction. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Olá, galerinha do PWB, estamos de volta com mais um Por Fora do Backstage. E antes de falar o tema, a gente vai falar quem vai participar, o que é muita surpresa para vocês, porque eu acho que vai ter participantes novos hoje. Então, o primeiro a ser apresentado é o que manda a porra toda, é o cara que tá aí dia a dia fazendo o PWB pra frente, é o nosso querido amigo Guilherme Faraco. Alô, você! Mais uma edição aí do podcast Por Fora dos Backstages. Gostaria de agradecer pelo feedback que vocês estão dando, todo mundo gostando, dando tema, o Ramon também respondendo o pessoal. E a gente vai também falar hoje, lá pro fim do cast, uma mensagem, vai falar também do Twitter que o pessoal pediu aí, e-mail, isso, essas coisas. Isso aí. O nosso segundo participante, que é uma surpresa para todo mundo também, é aquele que só comenta nas postagens se você implorar para ele de joelho, porque ele disse que esquece. É o nosso querido amigo Victor Hugo. Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais Por Fora do Backstage. Espero, vou pegar um trecho da parte do Faraco. A gente queria agradecer pelo feedback que a gente está recebendo nos comentários. E é sempre bom, que sempre anima a gente. A gente fica até mais... Tem até mais carisma com Por Fora do Backstage, né? A gente apresentando. E vamos lá, né? Que hora é essa? Haters, a gente é um dos melhores em relação ao podcast da Blogosfera, tá? Chupa aí. E vocês vão se pulir. E eu quero mandar um abraço também pro nosso ouvinte VIP hoje, que é o Luiz. Bala. Luiz Bala. A cada semana a gente tá tendo um ouvinte VIP, eles ouvem o cast diretamente daqui. Então, semana que vem, quem sabe, pode ser você. Isso aí. E ele só comenta no cast fazendo outra pergunta na postagem que não tem nada a ver. O que vocês acham? O que vocês acham? Mas ele aprende. E ele fala que ele faz isso pra upar a postagem. Mas a gente não passa, né? É tipo meio time, assim. Numa postagem já tiraram ele falando que não precisava fazer pergunta nos posts, mas beleza. Vamos começar então falando o tema. E o tema foi sugerido pelo nosso grande amigo Tufão do Flamengo. Eu sei quem você é, filho da puta. Segura o couro aí. E a sugestão dele foi programação televisiva. Para vocês que falavam que não era mais para dar ideias, aí, ó. Estão utilizando ideias dos leitores aí. E a programação televisiva. E algo me diz que o Faraco tem alguma coisa para falar sobre esse tema. Não sei por quê. Então, pessoal, para quem não sabe o que é televisão, é o seguinte. É um aparelho tecnológico que foi criado pelo Vladimir em 1923. Eu não sei falar o sobrenome dele porque é complicado. Então, depois você joga lá no Wikipedia. Então, não ligue para coincidência, tá? Não ligue para coincidência. É o seguinte, é uma coisa... Não ligue para coincidência. Quadrada, quer dizer, as primeiras eram assim... De tubo, existia... Que droga, cara. Então, existia... preto e branco. É isso aí, eu acho que vocês sabem o que é a televisão, né? E a TV... Foi criado em 1923 e sempre está fazendo sucesso até hoje, né? Sempre esteve no auge. Foi uma grande invenção, em parte, né? Porque hoje em dia temos muita poluição, viu, senhorita Globo, senhorita Record? Enfim, eu tô gaguejando pra caralho e eu não podia gaguejar justo na hora que eu tava explicando o que é a televisão. Eu sou sincero, eu não sei o que dizer mais. Enfim, enfim, traduzindo, a TV é um aparelho tecnológico que você pode assistir as pessoas fazendo diferentes coisas, novelas, um satélite. Né? E um satélite, e é isso aí, consegui. É isso aí, então, eu acho interessante esse tema porque, digamos que temos duas gerações aqui hoje para falar sobre isso. Eu posso falar da programação do meu tempo, quando era criança, jovem, hoje eu sou adulto. Né? Tenho 20 anos. Tenho 21 anos já. Boato, adulto. Você tem 40, hein, velho? Boato, você tá. Ah, eu não sei. Pra mim é 20. Eu acho que tem até 70 se vacilar, mano. Porra, não faço assim quebra minhas pernas, velho. Tá, e temos os dois dessa geração, então a gente pode fazer dessa geração, o caralho. É, dessa geração, velho. Tem não. Programas que passavam antigamente que não passam mais hoje. Então por isso que eu falo dessa geração. Entendeu? Então tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Go, go, Power Rangers. Opa. Isso aí. Bom. Eu acho que eu me citei um pouco, né? Geração Power Rangers. Eu acho que sim. Eu vou começar fazendo uma pergunta pros dois, depois eu respondo. Beleza. Quais são seus programas de televisão favoritos? Ou ou mais que um? Difícil. Eu gosto bastante dos programas da Rede Bandeirantes. Eu gosto da Liga, da TV aberta, só pra deixar claro. A Liga, CQC também é bacana. E o Pânico não muito, mas também é bom. Porque eu acho que eu gosto bastante de humor e também gosto do caráter jornalístico que a Liga apresenta. Eu acho que é bem bacana. Mas aí, da TV fechada, sim, eu gosto bastante das séries, né? Da Sony, a Sony é boa também, a Fox, enfim, diversas, mas os que eu mais gosto eu já citei da TV aberta, são a Liga, o CQC e o Pânico. Agora você, Vitor. Ah, e só uma coisa que eu também esqueci, eu também gosto de assistir futebol na televisão, então eu só queria aproveitar essa brecha pra falar, chupem filhos da puta, é Corinthians na final da Libertadores. Até lá já vai ter, até eu postar esse cast, será? Eu acho que vai ser na quarta-feira, então vai ter o jogo do Corinthians hoje, hein? Hoje o Corinthians vai ganhar do Boca, tá certo? Isso aí. Vai lá, Vitor. Bom, cara, assim, maioria de TV aberta, eu gosto desse seriado, assim, Todo Mundo Odeia o Chris, Futurama, mas vários, assim, de seriado, assim, de programa, programa, eu gosto também de A Liga, não gosto muito de CQC, que eu não acompanho muito, gosto um pouco de Pânico na Band, mas o quê? Nossa, é verdade, eu falei Pânico na TV, que bosta. É, Pânico na TV. Mas nem danado. Eu não acostumo muito a acompanhar muito TV, mas esses são os programas básicos que eu acho. Eu ultimamente, como forma de entretenimento, eu vejo mais coisas na internet que eu posso pesquisar tudo que eu gosto do que na televisão, mas... Eu também. Sim. Eu só quero fazer um adendo aí, porque eu conheço o Victor e ele esqueceu de duas coisas. E Fórmula Indy. Sim, NASCAR. NASCAR e Fórmula 1. Ele esqueceu. Não, eu não gosto de Fórmula 1. Parei então, de assistir Fórmula 1. Então só Fórmula Indy e NASCAR. Ele esqueceu disso. Agora ele é viciado, velho. Ele joga isso todo dia. É foda. Eu só quero fazer um comentário. Se vocês ouvirem risadas de fundo de um dos participantes, é porque o Luiz está escrevendo bobagens no chat do Skype. Então, tem que rir, é por causa disso, tá? Mas então. Chama o cara pra facilitar, né? Pô, ele complica a nossa cara vida. O cara que tá acompanhando a gente, pode falar que a gente erra quando a gente erra, né? Mas não, o cara fica fazendo piadinha pra gente errar, pra gente se fuder. Então, deixa eu rebolei todo, cara. Então, vou falar sobre meus programas favoritos, tá? Fala da TV aberta primeiro, que são A Liga, CQC, Pânico na Band, cara. Já foi melhor Pânico, hoje em dia tá muito saturado já. Até porque tá baixaria, né, um pouco. É, por isso. Programa do Jô, eu sou viciado em programa do Jô, cara, eu acho muito bacana. Ah, o Jô também é da hora. Eu fui na gravação do Jô, morro de inveja. E ele tirou uma incrível foto com o Serginho Grosman. Isso aí, cara. Tirei foto aqui com o Serginho Grosman de papelão e com o Jô também. Quem quiser ver aí é só assistir. Não. Meu Facebook não. Melhor não, gente. Melhor não. Não, tá bom. Se vocês querem entrar no meu Facebook, procurem lá por Ramon Eblin. É só procurar a foto lá da gravação do jogo que vai estar. E me adicionem, porque vocês não vão poder ver a foto daí. Dragon Ball GT, que tá passando na Band agora. Apesar de ser a pior série que eu acho, mas sempre bom relembrar a infância aí. Eu prefiro muito mais o Z. Eu também prefiro o Z, mas quem tem a saga Z é a Globo, mas ela não passa. Ela compra pra deixar as coisas na geladeira, como eu falei na última edição. Sim. E vou falar da TV paga agora, que é o Simpsons, sempre. Friends é muito foda. Futurama, Family Guy, South Park. Ah, esqueci do South Park, velho. E Two and a Half Men. Essas são as minhas séries favoritas, se vocês viram que é muita. É, eu sei que é difícil acompanhar tudo. Mas é isso aí. Ah, eu esqueci de uma. E o Luiz tá pra falar, pode falar. Ramon, o segundo, o nosso querido amigo Luiz, ele gosta do Jersey Shore e também sei lá, falar essa graça. E ele também gosta do programa da Oprah, tá? Da Oprah. Só pra deixar claro. E ele falou também que ele curte muito pornô cristão. Conhece pornô cristão? Por aí. Eu não me responsabilizo, hein? Eu também não. Agora eu quero fazer uma outra pergunta, né? Eu quero que vocês digam qual o programa que vocês gostaram muito e que já não está mais no ar que vocês gostariam de assistir de novo. Olha, eu acho assim, eu não sei se ainda passa, mas eu gostava bastante, mesmo com a série tendo sido terminada, do Eu e a Patroa e as Crianças. Era uma série bem legal, passava no SBT na época que eu vi. Só que agora eu acho que não passa mais. Eu acho que essa foi a que mais me marcou, assim. E também o Dragon Ball Z. Dá pra ver pela internet, eu tenho os DVDs, assim, mas não passa mais na TV, não é como antigamente. É a mesma coisa, né, velho? É. E aí, Victor? Bom, cara, é meio difícil falar porque eu não peguei essa época bem antiga, assim. Alguns anos atrás, cara, mas seriados, assim, coisas que eu peguei, cara, eu acho que os que vão marcar, assim, Todo Mundo Odeia o Chris, mas deixa eu ver aqui que eu esqueci o nome. Mas Todo Mundo Odeia o Chris até hoje é transmitido, velho. Não, mas eu tô falando que podiam passar episódios novos, né? Alguém podia fazer um novo... O Chris Rock decidiu acabar com a série porque o pai dele morreu na vida real, assim. É. Acho que é isso. Eu acho que um programa, assim, que... Caraca, eu esqueci o programa aqui. Um passo atrás. O dia que passar, quem sabe, o nosso querido programa do nosso queridíssimo Michel Serdan, né? Claro. Ia adorar de ver o Telecatch. É, eu acho que Chaves ainda tá passando, Chaves. Gigantes do Ringue, tá passando. Aí, é, tá, tudo bem, Gigantes do Ringue, uau. Anjo Loeiro, velho, para. Claro, demais. Então termina aí, Victor. Bom, é que tem, hoje em dia, os desenhos que eu curto, assim, passam todos, cara, mas um que, assim, de lembrança que não passa mais, eu não tô me recordando, cara. Acho que até o final do Por Fora eu lembro. Nossa, você vê que ele tá bem... ele acompanha bastante a programação da televisão. Agora eu vou falar, cara, uns que podiam voltar a passar, que é Eu, Patrulha e as Crianças, cara, se tivesse mais episódios ia ser muito foda. Eu como tá a família hoje em dia. Um que podia voltar a regravar é o Maluco no Pedaço. Ia ser muito foda. É verdade, velho. O Maluco no Pedaço ia ser muito foda. Kenan e Kel. Porra, esqueci tudo. Ia ser foda. Bom, Chris eu acho que não ia ter muita graça, porque como o Chris Rock falou, ele falou que ele decidiu acabar com a série. Porque no ano e seguinte... E até mesmo porque não ia ter muito sentido, né? Porque ele saiu da escola já e aí perde sentido. É, tipo, porque por ele... Como ele, quem assistiu o último episódio sabe que ele reprovou no teste lá. Se você não assistiu, desculpa. No foi supletivo. É. No supletivo. Daí, mas, na real, ele fala que logo depois disso ele já começou a fazer comédia. E um ano depois o pai dele morreu. Então ele falou que a série chegou no fim natural dela. Então, não precisa não fazer mais. Mas durante o tempo que ela ficou no ar, foi muito boa. Foi muito sucesso. Tanto é que a Record reprisa até hoje, né, velho? Uhum. Então... E ainda faz muito sucesso. Sim, muito sucesso. Na Record. E eu acho que é isso, cara. Eu não vou falar de programas antigos agora, porque eu vou falar mais pra frente. Porque os dois não é da mesma época que eu, vocês podem perceber isso. Mas eu acho que por enquanto são esses. Agora... Vou fazer uma pergunta que é simples e direta. Qual programa de televisão vocês mais odeiam? Nossa, tem tantos. É, deixa eu ver. Programa de supletivo? Não, primeiro... É pra fazer graça? Bem idiota essa piadinha. Né? Trocadilho. Não, é que eu vi. Ai, meu Deus do céu. É que então... É que eu aposto que ele tá gravando cast ou e tá jogando FIFA. Não, ou... não tô, cara. Não tô. Então, ele não tá prestando atenção no que a gente tá falando. Tô sim, cara. Eu tô. Enfim, então, agora eu vou dar meu opinião. É, deixa eu parar com falar. Então, tem muitos, assim, esquenta, esse tal desse esquenta. Jornal Nacional, que é ridículo, desculpa. Boa noite! Não, esse é o Boris, desculpa. Nossa, mais um feio, mano. Esse cast no começo tava indo num caminho tão bom, agora a gente tá soltando tantas pernas. Eu sabia que isso ia acontecer. Né? Aí tá graça, velho. Rapidibilidade, né? É, tipo, tem um comentário lá falando pra gente ser a gente mesmo, cara. Tem que ser assim, então. Cara, então tá bom. Tá interpretando, velho. Não tem script. Pra quem acha que tem script, a gente faz tudo no... A gente improviso. Faz... É eu costumo dizer que quem sabe faz ao vivo. Isso aí, velho. A gente é assim. Então. Mas agora, deixa eu falar, continuar falando o que ele estava falando, por favor. Esquenta, programa do Jô. Não, programa do Faustão. É, é uma bosta. Desculpa, eu confundi. Desculpa mesmo, Jô. Eu gosto muito do seu programa. Enfim. É, eu também odeio bastante aquele programa Jogo Aberto da Bandeirantes. A Renata Fã, ridículo, né? Renata Fã, Neto e Denilson, para, né? Já diz o ditado, o neto calado é um poeta. Pois é. Se eu ficar aqui, eu vou falar até o fim do podcast. É, vai acabar o podcast e eu vou continuar falando. Muito programa ruim, cara, principalmente na TV aberta. Eu só quero fazer um adendo aqui. Nosso querido amigo Luiz, ele falou que tem tesão na Renata Fã. Se você também tiver tesão nela, deixa os comentários. Se saiba que ela é uma magrela, pô. Deixa nos comentários aí se você tem também, a gente vai falar sobre na próxima edição. Isso aí. Agora, Vitor Hugo, fala quais são seus programas odiados da televisão brasileira. Bom, cara, eu odeio Domingão do Faustão, Fantástico, BBB, quase tudo, mano, da Globo, quase tudo mesmo. É, mas o quê? Eu odeio alguns... isso, não fala do BBB não, que tem uns caras aí que assistem. É, velho. Foi mal, foi mal. Eu adoro BBB, eu adoro BBB. Toma cuidado aí que... Ó, pode falar. Tem um programinha tarde que passa aqui na Record, cara. Que programinha chato. Tá de School Love. Que negócio chato, mano. Aqui não passa daqui, não, ué. Aqui passa... No Rio de Janeiro aí passa de tarde. Aqui em São Paulo passa de sábado uma hora da tarde, ou meio-dia. Aqui passa de uma aqui, duas... de tarde, assim, tipo 2 horas, 3 horas, acho que é tudo averso, se não me engano. Não, cara. Tipo, da meio-dia uma passa esse aqui, que é a filha do Edir Macedo, acho. Nossa, que programa que chato, você, mano. É, em outras palavras... SBT... A Record sim é uma bosta, só por causa disso daí de Macedo. Nossa, sem Deus. Em outras palavras, a ladrazinha também tá tem programa na televisão agora. Do SBT eu odeio também o programa do Silvio Santos. Ah, que é isso? Não fale mal do mestre, velho. Cara, o Silvio Santos é muito foda, velho. Silvio Santos... Brincadeira. O sonho é conhecer ele, velho. O Vitor, quando ele fala alguma coisa que a gente não gosta, ele fala que é brincadeira. Então, só pra constar aí também. Não, eu queria ver a reação de vocês. Da SBT, cara, eu odeio aquele programa lá da Raul Gil, mano. Eu odeio aquele programinha. Perda de tempo. Perda de tempo aquilo, cara. Tem uma série de coisas. Você não gosta do... Você não gosta do Raul Gil? Então pega o seu banquinho e vaza. É de mansinho. Pera aí, já volto. Só quero dar uma informação aqui. Paraco é lembrar disso, que ano passado, você entrava em conferência com o Vitor, o que você mais ouvia era a cobertura da Fazenda do Tudo a Ver na Record, de tarde. Era a tarde inteira isso, velho, cobertura da Fazenda. O pessoal da casa do Vitor é o maior pico de audiência dos programas da Record, estão na casa dele. A Record tem que agradecer muito ele. Sim. Eu vou comprar a Record, mano. Eu vou ganhar dinheiro dela. Tá bom. Foi aí que é difícil de Macedo vender o maior centro de dinheiro dele. Eu dou uma igreja pra ele, pronto. Tá ligado, né, cara? Que o Edir Macedo comprou a Record do Silvio Santos, né, velho? O Silvio Santos foi bem animal de ter vendido. Né? Ele podia estar com a Record com a SBT hoje, velho. Tá ligado? Ele criou uma das coisas mais... Ele criou um monstro, assim, dizendo. É, velho. E a Record é muito escrota. É uma bosta, né, velho? Convenhamos. Ela consegue bater... Não, deixa quieto. Pode falar. Agora fala. Eu ia fazer a piadinha. Eu já falei pros caras que quem sabe fazer ao vivo e agora você me envergonha desse jeito. É, cara. Faz a piada. Tá, é que a Record bate recorde lixoso. De lixo... De si. Eita, nossa. Porra. Velho. Eita. Pessoal, eu sabia que, sabe, as nossas opiniões já estão desvirtuando tudo. Nossa, velho. Deixa eu dar minha opinião, então, vai. Depois dessa piada feia, eu tenho que dar minha opinião. Minha língua, sexo. Os programas que eu mais odeio, cara, são aqueles e fala que eu te escuto da Record. É uma bosta. Game Show é foda. O programa do Faustão. O... Qual mais que é lixo, velho? Aquele programa Super Pop é uma bosta. O programa da Isso Sônia... Isso ainda existe, cara? Lixo. O programa da Sônia Abraão é uma bosta. Também só... existe? Só fala de Big Brother quando tem Big Brother. Só fala de morte quando tem Big Brother. Só que aquela foto lá da Sônia Abraão, hein? Isso é o zinho de uva. Isso aí. Eu também odeio a Fazenda. É muito chato a Fazenda, pelo amor de Deus. Cópia do Big Brother, Rural. Big Brother Rural, BBR. Eu odeio. Se abrisse inscrição pra anônimo, eu me inscreveria pra ir pra Fazenda, velho. Acho que ia ser louco. Mas enfim, né? Até o Becker aí, fazendo escolinha. Ia ser o Theo Becker, velho. Eu sou muito louco. Theo Becker fazendo escolinha. Cara, só na verdade, o Ramon seria o Theo Becker. Entendeu? Trocadilho. Viu? Só viu? Entendeu? O pessoal aí do podcast do PWB, sem ser o do Por Fora do Backstage, vai entender. Tô entendendo. É tipo a química do Ramon, né? Antiga Bíblia. Não entender. Mas, enfim. Eu até me perdi onde eu tava. Ah, eu tava na fazenda. Isso, a fazenda também é muito ruim. Aquele Altas Horas é chato pra caralho, velho. Não aguento ser aquela bosta. E eu acho que é só, velho. Acho que é só. Só vai sobre celebridades também naquele programa, é incrível. Ó, né? E vai mexer o Teló, Restart, essas porra aí que não compra. Ah, por falar em Restart, eles começaram aquele programa na Rede TV, Estação Team. Que é uma tô boa. Zoando. Não, tô zoando, é sério. Os caras ganharam o programa na TV. Tipo, putz, porque. Mano. É porque era assim, quem ia apresentar essa Estação Team era o filho de Emílio Zurita. Mas como os caras foram pra Band em retaliação ao menino, tiraram ele e colocaram o Richard no lugar dele, tá ligado? Nossa. Então quem se fodeu foi filho de Emílio, mas tudo bem, né? Ninguémzinho também, né? É, tudo ligado. Que bicho. Nossa, tem menininha que gosta dessas porra, hein? Mano, você conheceu um de verdade? Adiciona então, eu. Adiciona a gente. Quem conheceu o mundo de verdade, só não eu e Faraco. Porque o Victor já tem um coraçãozinho dele garantido. O Victor tá apaixonado. Eu mas não. Se você ligar pra isso, quiser conquistar o Victor também. Você não adiciona nós, a gente troca ideia. Agora eu quero fazer uma pergunta. Se vocês pudessem ter um programa de televisão, como ele seria? Essa pergunta é boa, hein? Eu quero ler, eu quero que o Luiz responda, porque eu quero ler a resposta dele, porque vai ser sensacional. Mas primeiro o Guilherme falar pode comentar. Então, se eu tivesse um programa, acho que eu faria assim, ao estilo da Liga, sabe? Que fosse nas ruas e denunciasse as corrupções que acontecem no Brasil. Ia ser tipo um. Como é que eu posso dizer? Um humor jornalístico. É parecido assim com o CQC. Só que fazer alguma coisa realmente pra mudar aquilo. Eu acho que seria desse estilo. Mas seria só você ou teria um agente com você nesse programa? Não, ia ser uma grande equipe que fosse as ruas, assim, em diferentes cidades, regiões, e a gente ia revelar os escândalos. Seria tipo um programa investigativo junto pra tentar levantar suspeitas de corrupção e essas coisas. Ia ser entregar todas as coisas que são mal feitas no Brasil, assim. Entregar os podres, eu ia falar errado. Entregar os podres. Beleza. Agora, Vitor, qual que seria o seu programa? Bom, cara, meu programa seria um programa de telejornal, só que diferente, tipo, uma notícia ruim eu não vou falar. Igual o Carlos Nascimento. Oh, isso é muito ruim. Blá, blá, blá, blá. Eu você não tá tentando dizer que seu programa seria o estilo do sensacionalista do Multishow. Um telejornal de humor com mentira, com notícias falsas e engraçadas. Tipo, você queria fazer um programa tipo da Brasil Urgente, então, da Atena. Mais ou menos isso, cara. Só que não igual da Atena. Me dá imagens, me dá imagens. Me ajuda aí, pô. Eu não entendi muito bem, mas. É tipo, vamos supor, o bandido matou uma moça inocente. Eu xingaria um zoarinho, sabe? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ia morrer uma moça inocente, você ia fazer piada em cima disso? É isso que eu entendi? Não, eu xingaria o bandido. Sabe? Ah, tá, agora entendi. Pra que a pessoa, em vez de tirar um pouco da. Esse programa, digamos assim, não é uma novidade. Enfim, eu não entendi muito bem, mas tudo bem, tá valendo. Tudo bem, tá valendo. Agora. Então. Agora meu programa seria somente de pessoas boca de fumo ao vivo, mentira. Engraçado, velho. Cala a boca, velho. Cala a boca, Victor. Meu programa, o meu azul, o apresentador, velho. O apresentador do bagulho, ele zoou. Nice, velho. Meu programa seria estilo um. Você mais como fala isso? Termina, mano. Sofisticado, é isso. Sofisticado. Sofisticado, isso aí. Gaguejei pra caralho agora, mas foda-se. Tipo, eu queria um programa tipo David Letterman. É... Quando vê aquele cara que cozinha. Ai, Ramon, você não queria voltar o programa de maquiagem, dicas de maquiagem? Eu acho que não, não, não. Quem queria fazer isso era o Luiz BABACA, velho. Eu quero um programa de entrevista, tipo David Letterman. Jay Leno. Oprah Winfrey, né? Oprah não, porque eu não sou viado. Mas não podia ser um pouco mais descontraído, tipo Agora é Tarde? Podia, podia. Isso aí, eu teria um programa igual o Danilo Gentili, cara. Eu teria um no lugar dele. Então ótimo. Eu seria o Danilo Gentili. Eu sou melhor que ele, eu acho. Eu acho. Vamos apostar no Ramon. Ele ainda pode substituir o Danilo Gentili. A gente, com certeza, vai mandar o currículo do Ramon pra bandeira. Se ele entrar pra Band, eu vou, vou chamar o Faraco, o Vitor e o Luiz pra trampar comigo lá. Só deixaria o Marcelo Mendes, filho, que era da hora. Goro Resto. Eu trocaria a banda também. Eu colocaria, tipo, quem que podia colocar lá? Ou o Dead Fish. Então, galera. Essa era a minha ideia de programa. Ser igual, tipo, o Danilo Gentili, bagulho mais descontraído. Eu quero dar início a um novo assunto. E agora eu vou focar na questão de TV paga, beleza? Os dois têm TV paga aqui, né? Eu tenho. Eu tenho. Então, beleza. Não iremos, vamos falar marcas? Será que a gente vai ser patrocinado no próximo programa? Então, é complicado, porque eu vou ter que falar... Porque aqui tem duas. Uma da marca, de uma marca, e a rival dessa marca também. Ah, então melhor não. Então melhor não. Então, melhor não, né? Vamos guardar para nós, nossas marcas. Eu quero fazer uma pergunta para saber quais canais vocês gostam da TV paga e quais canais vocês tirariam do ar, tipo, pra ninguém mais assistir. Se vocês fossem presidente de cada empresa. Então, eu acho o seguinte, os que eu tiraria do ar, assim, GVT, o Live também, é bem ruim, o Fox Live, pra mim é desnecessário. E aquele canal Viva, que tem aqueles programas antigos da Globo, sabe? Sim, sim, sei. Então, esses pra mim são ridículos. Viva a eliminação do canal. E a outra pergunta, desculpa, me relembra aí, faz um favor. E qual vocês gostam? Ah, então, os que eu gosto é Sport TV, PFC, que não é bem o canal em si, é mais pay-per-view, ESPN. Também gosto bastante da Fox Sports. Enfim, a maioria é de esportes. Também gosto da Fox. Gosto da Sony. Do Sci-Fi também. O Sci-Fi tem uns programas da hora, tipo os Caça-Fantasmas. Eu achava que Sci-Fi passava de McDonald's. Eu também, no começo achava. Eu no começo achava isso, cara. A FX e também o Comedy Central. Que é bem bacana. Da hora. E você, Victor? Os canais ruins que eu acho também é o GVT, né? Que não tem muita escolha. Assim, não tem uma utilidade, né? Isso é, não, utilidade. Não tem aquelas utilidades que são. Fala bonito assim, ó. Solta. Solta a executividade. Rapidibilidade. Mas eu acho que os canais. Só assim, de GVT eu acho que ruim, eu acho, GVT. Mas eu acho que os canais que eu tiraria seria esse Viva também. Aqueles discoveries que ninguém assiste. É, Home Health, Turbo, aqueles. Então, tem noção? Eu só queria fazer um adendo assim. Essa é a nossa opinião. Às vezes tem pessoas ali Sim. que gostam. Tem gente que gosta, mas eu tô falando que os canais que eu acho que traria, assim, se eu fosse dona da empresa. Por então, favor. Por favor, respeitem. Se você gosta. Não vem brigar com a gente, tá bom? Brigue comigo, mentira. Com ninguém, cara. Respeito, a opinião pra respeito, ser respeitada. Respeito. Mas eu acho também o Home Health, o... Como é que é? O NetNo. Aqueles canais que botam Turbo, só pra... O Turbo, o Discover Turbo. É, aqueles canais que só botam pra encher o canal. Mas você devia gostar do Discover Turbo, velho. Porque você gosta disso de corrida. De cara. Não, cara. O Discover Turbo, ele... Turbo. Turbo, é. Ele costuma passar canal de... É, aqueles programinhas chatos de engenharia, não tem nada a ver com corrida, sabe? Então, as pessoas que assistem o Discovery Channel, a maioria delas também gostam de Bala de Café, então isso é... Que isso? A maioria das vezes são pessoas que gostam desse tipo de programação, então a gente não pode exigir que... E também a gente tá falando assim o que a gente vai tirar e tal, mas as empresas têm que conquistar todo tipo de público-alvo, então não seria interessante então, pra seria elas. Ideal eles tirarem todo. Seria interessante pra elas eles tirarem esse canal. Mas tem uns aí que também é tipo canal rural, isso daí eu acho que. Canal do boi. Polishop também. É. Bom, cara, os canais que eu gosto são Sport TV, Fox Sport. O antigo Speed, que agora acabou. Agora, não é que acabou. É o Fox Sports, assim. É o Fox Sports. Não, acabou mesmo. Aqui no Brasil não tem mais, na América Latina. É, só tem lá nos Estados Unidos, se eu não me engano. É, só tem lá. É, esses canais esportivos, né? É, deixa eu ver mais. O Telecine, que passa bastante filme legal. Eu prefiro o HBO, mas não é esse não. Eu prefiro... Só fazer um comentário... Que o Victor gosta do Telecine, porque o Telecine Action de madrugada passa uns filmes proibidos para menores, saca? Por isso que ele gosta. Não, nem isso não. Multishow também é daorinha. Multishow também. Quem não via Emanuele? Mentira. Confissões. Não, cara, eu só conheço, só por nome que eu conheço, cara. Não conheço não, mas... Esses canais de filmes são assinados assim no pacote são bastante bons, não. Nunca tive ideia. Todos são em pacote, filho. Ah, não, o que vem no pacote. Que são, eu tô falando, todos os filmes que vêm no pacote de assinatura são bons. Só que eu acho que aqui no meu, você tem que assinar alguns. Só que vem, eu não entendo, tem um contrato que eles fazem todo estranho aqui. Mas eu acho que eu não tenho muito canal ruim aqui na minha TV, não. Só esses memes que eu falei que tem que tirar. Não tem muito público que assiste, sabe? Desculpa aqueles que assistem canal rural, esses negócios aí, mas... Que também gostam de Bala de Café, que é horrível. Sim, é horrível mesmo. Pronto, posso falar os meus? Pode. Então, os que eu tiraria do ar seria... Canal do Boi... aqueles canais étnicos, cara, que tipo o canal do Japão, essa parada não tem interesse em ver. É, aqueles canais de música. Por que os caras vão colocar isso? Eles acham que todo mundo fala japonês. Eu posso contar uma história de uma TV que tinha aqui na, né, pacote de assinatura? Aqui, fala, né? conta. Era um canal francês que passava um quiz, cara. Eu me amarrava, mesmo não entendendo nada, cara. Me amarrava. Eu achava a coisa mais legal de quiz, cara. Mesmo não entendendo uma palavra. Tem um tal de NWK, eu acho, assim. Então, tem um programa lá que é tipo ídolos aqui do Brasil. E é incrível como os japoneses cantam todos da mesma forma. É incrível, velho. Aqui tem esse desafio, e eles fazem não. Uma dancinha muito escrota. Eles ficam, tipo, sentados assim numa cadeiras e ficam balançando a mão enquanto um cara canta. E a música pode ser horrível, mas eles balançam a mão. Nossa, velho, é ridículo, cara, é ridículo. Ainda bem que eu não sou japonês, né? Se alguém já viu esse programa francês que eu falei. É melhor nós parar de falar de japonês, né? Senão vai ter uns orientais aí que vão. Vão xingar a gente. Mas então, o que eu tiraria também do ar seria. Esse Live, cara, que é uma bosta. O Sci-Fi, eu tirei ele do Sci-Fi porque eu acho o Sci-Fi muito fraco. Eu tiraria o GNT, colocaria um canalzinho melhor. E eu acho que só. Agora, os que eu gosto é Fox, por causa dos Simpsons. Warner Channel, por causa de Friends, Channel of Man. Comedy Central, por causa do South Park. Nick, por causa do Kenny Kell, do Malcolm Pedaço. Disney Channel, por causa de Padrinhos Mágicos. Sim, eu assisto Padrinhos Mágicos. E eu aí? Eu também. Cartoon Network, por causa do Dragon Ball. History Channel, porque é muito bom. E eu acho que só. Ah, e só pra constar, eu vou entregar uma denúncia aqui, já que eu gostaria de ter um programa sobre isso. E a maioria dos canais que o pessoal pede, assim, não vai entrar justamente porque a Globo pede exclusividade. Então, A Globo tem, por exemplo, a Globo ficou morrendo de medo, por exemplo, da Fox Sports entrar nas redes de TV por assinatura, porque eles ficam com medo de perder a audiência, não sei o que tem. Então, eles começam a passar futebol. Pra quem não sabe, a Globo que impede muitas entradas de canais bons que tem por aí. É, eu acho que essa postagem... Mas é só na... Vou falar o nome. Na Sky, na Net. Porque o resto não tem exclusividade, não. Não, mas eu vou falar aqui. Olha só. Eu sei se vai sair essa quarta ou outra. Semana passada teve o jogo da Eurocopa. Vocês viram que a Globo nem se importou com a Eurocopa. Ela só tá mostrando aqueles jogos importantes. Sabe como é que a Globo gosta de audiência, né? Gosta de bola. Foi a Band que transmitiu que eles começaram a falar. Que eles viram que fez sucesso. Mas a Globo é assim mesmo. Fez sucesso o UFC na Rede TV. Eles que só metiam o pau fizeram agora até esse... Combate. E Globo, só um comentário. A gente não é besta, tá? Passar com meia hora de atraso e falar que é ao vivo, internet já tá aí pra todo mundo, beleza? Fica a dica só. Pessoal do meu colégio achando que é ao vivo, mano. Roberto Marinho deve estar se tremendo no caixão depois dessa declaração, hein? Sim, velho. Mas é foda, velho. Então não tem medo de nós. Agora eu vou pedir um espaço pros dois aqui, tá? Como eu sou mais velho deles, eu quero falar de uns programas que eram da minha época, que não passam mais hoje. Mas que eram muito fodas. Quem é da minha época vai lembrar com certeza. Uns passavam na SBT e outros passavam na Cultura. Tem um que passa até hoje na Globo. E não é Dragon Ball. Então, cara, eu vou começar por um. Eu acho que vocês já assistiram já, vocês dois. Que se chama O Mundo de Bikman. Vocês já assistiram O Mundo de Bikman? Não vou falar. Eu não tive essa oportunidade. Cara, o Mundo de Bikman era um cientista, velho, que ensinava você a fazer experiência de um jeito muito legal, velho. Você aprendia, tipo, você aprendia a decorar as cores do arco-íris por causa dele, tá ligado? Era muito foda esse programa. Tinha o rato Lester, que era um cara que se vestia de rato, que era o mais burro de todos. Nunca acertava uma. Nunca ganhava... Nenhuma aposta que ele fazia com o Bikman. Era muito foda o Mundo de Bikman. Cara, eu acho que eu já assisti. Mas eu era bem novo, cara. Eu não lembro muito bem. Mas agora que você falou desse rato aí, eu me recordei um pouquinho. Bikman era um cara que vestia com negócio verde e roupa preta, com cabelo espetado pro alto. Tipo um Einstein, né? Tipo o Paul Phoenix do Tekken. Cabelo espetado pro alto, assim. Tinha o Lester, que era o rato. E a Rose, que era a menininha, ficava pegando as cartas naquele negócio que ela girava, assim. Quem é da minha época lembra? Lembro dos três. E quem é da minha época vai ficar triste agora, porque o cara que fazia o Lester morreu, acho que em 2009, 2010. Se eu não me engano, esse era o que tinha a Lisa? Então, era a Rose, eu acho que depois mudou pra Lisa. Acho que é. Porque eu acompanhei no da época da Lisa, que era... Que era tipo um remake, sim. Será que não teve remake, cara? Ah, não sei, porque não era Lisa. Eu acho que era Josie, Lisa. E Rose, porque mudava as atrizes, mudavam os nomes. É, o Lester, né? Sim, o Lester. É, eu acho que é isso daí mesmo. E era muito foda, cara. Tem no YouTube, procura se você tiver oportunidade, porque é muito foda esse... Qual é o nome? Eu vou procurar depois. O Mundo de Bikman. É muito foda. Agora, outra coisa que eu vou falar, que passava na Cultura também, que eu acho que passa até hoje, mas quando eu era criança, eu curtia muito assistir, que era Os Camundongos Aventureiros. Já assistiram? Esse passa até hoje. Eu vi. Então, cara, esse Emily e Alexander é muito foda esse desenho, velho. O rato sem rabo, que é o vilão. Já vi, já. Que é muito bom. Muito foda, muito foda, muito foda. A Cultura sempre teve esses programas muito foda. Sim, teve, sempre teve, cara. Sempre teve, sempre teve. Sempre, sempre, sempre. Outro que passa até hoje, que eu sei, que é o Doug. Doug é foda. Sim, ainda assistiu o Doug, né, cara? Eu já assisti um episódio, só que não lembro muito bem. O quê? Costelinha, Capitão Codorna. Nossa, é, eu não sei. Foda. Eu não sei porque essa musiquinha me lembrou Dudu, é Dudu. Dudu. Nossa, Dudu e Edu, cara. Passava um Cartoon Network no SBT, velho. Eu não lembro assim direito o nome, mas eu gostava bastante. Eles gostavam de bala de caramelo, né? É, cara. Tipo, tem aquele carinha que tinha uma placa, uma tábua com um amigo. Nossa, é, era Dudu foda. Dudu e Edu. Cara, você falou isso, me lembrou das lindas antigas, cara. A Vaca e o Frango. É, Eu Sou o Máximo. Ah, eu já vi, esse é o máximo, né? O Laboratório de Dexter. Também. Esse passa até hoje num programa, num programa não, num canal de televisão paga que se chama Tooncast. Não sei se vocês sabem. Cara, que é isso que aí não põe esse canal nem fudendo, velho. Eu tenho duas, eu tenho a Claro TV, extinta Vibratel e Sky. Eu não ia falar, mas a Claro TV tem. A Claro TV tem, vai entrar na net em HD, velho. Dei sorte, mano. Oi, Sky, se mexe aí, meu. Por favor, cara. E eu lembrei também que eu assistia muito, velho. Que era As Meninas Superpoderosas. Eu assisti esse desenho. Desculpa, mas eu assistia. Eu não curtia muito, não, hein. Era eu da hora, assistia, mano. Eu assistia. Tem aquele caranguejo que era gay, tá ligado? Sim. As Meninas... Como é que chama? E mais uma vez, o dia foi salvo, graças. As meninas super poderosas. Não, e três espias demais, eu acho. Como é que Pô, três espias demais, cara, verdade. O Jerry, da agência, muito foda. Também tinha... Do SBT, cara, que eu me lembre. Era os Ursinhos Carinhosos. Nossa. O Coração Valente, tem esses caras. Tinha um Cavalo de Fogo. E esse desenho era sensacional, velho. Cavalo de Fogo. Eu lembro que tinha a Disney Cruise que passava Timão e Pumba. Tinha um Dálmatas. Hakuna Batata. Isso, e mais uns desenhos lá. E na Globo, que passa até hoje, que é Caverna do Dragão. Muito mas bom. Termina minha... aquilo, cara. Mas, Caverna do Dragão não tem final, mano. Não, eu sabia. Sei, eu não tenho final, mas não tem medo, chega em enjoar. Ó, vocês não pegaram... He-Man. Esqueceram do He-Man, só pra contar. He-Man, She-Ra. Jaspion. Jaspion. Calma. Não era desenho, cara. Jaspion é Tokatsu. Eu peguei essa época, graças a Deus, eu me lembro que eu peguei a época da TV Manchete, cara. Que pra quem não sabe, a TV Manchete foi a que trouxe os animes pro Brasil. E o primeiro anime que ela trouxe foi justamente Cavaleiros do Zodíaco. Então, eu peguei a primeira abertura do Cavaleiros do Zodíaco, cara. Que não é essa que o Angra canta, é uma mais antiga ainda. Que é foda. Thundercats. E passava... Calma, tô falando, velho. E passava... Na TV Manchete passava Cavaleiros do Zodíaco, Ultraman, Jaspion, como chama aquele outro? Jiraiya. Jiraiya, eu peguei essa época. Thunderman. E... Você, tô falando sério, eu tô te falando piada. Sério, é alguma coisa assim, eu me faço, sei lá. Metal Tender, cara, Metal Tender chama. Isso. E... Vale lembrar que o Jiraiya e o Jaspion foram tipo os primórdios do conhecidíssimo Power Ranger. Não, os primórdios do Power Ranger foram os Changemans. Não, velho, mas eu digo assim, no quesito sim. De aparência. Sim. Vamos dar uma real pra você. Você não sabe, os Power Rangers não são americanos, são do Japão. Tipo, o que tá passando aqui hoje, tipo Power Ranger Samurai, lá no Japão já passou 10 anos atrás, velho. Até mais, no Japão, se deve vacilar, até o Japão mais. Já deve estar umas 20 temporadas na frente dos americanos. Isso é fato. E os japoneses, sem querer puxar o saco assim, mas eles sempre foram muito fodas em criar esse tipo de série, desenhos. Eles são chatos. Então, Power Rangers, cara, que eu peguei a versão do Jimmy, do Billy, Jimmy, Billy, Jason, Trini, esses aí. Porra, azul, viado! Que na minha opinião é o melhor Power Rangers que teve já. Fato. É o melhor Power Rangers. Se você discorda disso, pô, azar do seu. Se você discorda disso, xinga o Ramon nos comentários. Isso, pode me xingar, não vou ficar chateado. E eu peguei a época em que o SBT passou a primeira temporada do Dragon Ball. Sim, meus queridos, SBT passou Dragon Ball uma vez na vida. E foi a primeira versão com o Goku pequenininho ainda, em que o Piccolo era do mal. Ele conheceu a Chichi, essa parada toda. Digamos que eu vivia a época boa dos desenhos, porque hoje em dia só tem desenho lixo. Bem Tirando. 10. Se você curte Ben 10, vai tomar no seu cu. Se você curte Naruto, vai tomar no seu cu. Vai aprender o que é de verdade. Se você curte Bleach, não sei que tem aqueles animes desgraçados, vai tudo tomar no cu. Isso mesmo. Tomar no seu cu. Agora. Ó, o Valdomiro aqui mandou os caras tomar no cu também, hein? Ô, Valdomiro, você não veio essa semana aqui em casa, velho? O combinado era aqui, mano. Semana passada foi aqui, deu maior trabalho, mano. Mas beleza, mas beleza. Agora vamos falar de uma coisa. Que é. Desculpa. Tô morrendo. Que eu acho que é uma coisa que todo mundo já assiste ou já assistiu uma vez na vida. Que é a famosa Sessão da Tarde. Nossa. Primeiro tempo, Lagoa Azul. Passou Lagoa Azul. É, tipo, Lagoa Azul já passou umas 500 vezes na porra da Sessão da Tarde. E eles falam, filme inédito, neste não sei o que lá, na Sessão da Tarde. É inédito pra caramba. Mas eu quero que vocês comentem, por favor, sobre a Sessão da Tarde aí. Sessão da Tarde, o que, que eu tenho pra comentar? Não, vamos aproveitar, comenta sobre a Sessão da Tarde. Temperatura máxima que passa o filme tipo novo. Tipo sessões de filmes na TV aberta. Isso mesmo. Enfim, a rede aberta em relação a filmes é muito atrasada em questão a TV fechada. Oh, mas deixa eu fazer um comentário só. Pode fazer. Vocês acham que colocar TV paga muito bom? Mas tem vezes, cara, que dois canais pagos passam o mesmo filme ao mesmo tempo. HBO. Não, não é questão de passar. Não. Tipo AXN com Universal Channel. Os caras passam dois filmes iguais no mesmo horário, velho. Não, mas não é questão de passar o filme no mesmo tempo. A questão é que a qualidade dos filmes. A TV aberta não consegue pegar os filmes. É inédito, nem a TV fechada. É, isso é verdade. Mas pode terminar seu comentário. Então, eu acho que a rede aberta está bem atrasada em relação a isso e eu prefiro sim alugar Blu-rays, até mesmo baixar, né? Não vamos ser hipócritas. Eu acho que é melhor do que ficar, por exemplo, assistindo uma sessão da tarde que só passa filme antigo, todo mundo já está cansado de ver. E às vezes ou outra tem uns filmes bacanas que às vezes você pode nunca ter visto, mas nada mais. Prossiga aí, Vitor. Bom, cara, em relação à TV aberta com filmes, eu acho que eles tinham que dar uma inovada, porque todo mundo já tá cansado de ver que eles façam filme antigo, tipo, na Globo é Temperatura Máxima e Sessão da Tarde, no SBT na Globo é Super Cine e mais um lá. Temperatura Máxima. Não, também tem Super Cine, mais um lá que é de segunda, Tela Quente. Imagina, mas cara, quatro estilos de filme velho em uma semana. Tu já fica, pô, canal ruim pra caramba. Na SBT também costuma repetir. Quase todos os canais de rede aberta repetem. Todos. Então acho e que eles filmes têm a mania chata de pegar aqueles filmes a lá Mazarop, que pelo amor de Deus. Ah, cara, mas Mazarop é da hora, velho. Não. Mazarop era Corinthians, velho. Tá bom, né? Deixa quieto, né? Mas acho que é sério, velho. Eu vou ofender os 2% dos idosos que tem aí no pedaço dele. Deixa quieto. Eu acho que eles não vão inovar, eles não vão tomar vergonha na cara. Acho que sempre vai sempre vai continuar essa baboseira. E eu não duvido nada que essa semana vai ter Lagoa Azul. Não duvido. Eu também não. E eu acho que vai ser muito cagada se tiver, velho. Eu também acho, velho. Se tiver cagada, Vitor, vai na loteria, velho. Por favor. Vou na loteria. Só pra contar que esse podcast tá sendo gravado às 1h14 da manhã do dia 24 de 6 de 2012. Muito provavelmente vai pro ar na quarta-feira, segunda, que é dia 27. Acho... Isso porque tem mais um pra postar ainda que ele não postou, tá? E vai ser postado dia... hoje. É, vai ser postado domingão, hoje. mas confuso, então. Mas foda-se. É, a gente entendendo que é o que interessa. Só a gente. Muito de vocês não sabem, cara, mas teve uma época, alguns anos atrás, em que o SBT passava filme da tarde. Chamava Cinema em Casa. Eu já peguei. Era bacana, velho. Era legal, cara. Lá passavam uns filmes muito legais, cara. Eu lembro de um que era com uma Macaulay Culkin. Não é Esqueceram de Mim, tá? Se vocês digam isso, não é Esqueceram de Mim. É um que ele vai pra biblioteca num dia de chuva, tá? Fala assim, tipo, biblioteca deserta e ninguém. Daí ele escorrega numa poça de água e bate a cabeça e desmaia. E quando ele desmaia, tipo, ele entra no mundo de desenho, manja. Ele conhece uns livros lá, é muito bom, não lembro onde o filme, mas com uma Macaulay Culkin, procurem. Então, aí, mulher, o guarda-chuva e tal. Não, cara, não tem guarda-chuva, tem livro. Não, a mulher, cara, tinha uma mulher lá no filme. Ah, não lembro. Não lembro, cara. Por... É só você jogar no Google a biografia do Macaulay Culkin e vai ter lá e você acha. No imdb.com, que é Internet Movie Database, lá tem tudo, vocês encontram lá. IMDB? IMDB. Beleza. .com. Dicas do Por Fora do Backstage, né? Sim, cara. Por Fora do Backstage também é cultura, gente. Agora, eu acho que... podemos abranger mais um assunto, né? Que não podia faltar. O nosso querido amigo Luiz mandando indicar o canal cristão pra vocês. O sonho do Luiz é ser pastor, só pra contar. O pastor pajé ele vai ser. Irmãos! É. Já que a gente falou disso. Não deve entender nada dessa baboseira que a gente fala. Eles devem estar pensando o seguinte: nossa, que bando de babaca fica gritando irmão. Pastor Pajé não é engraçado, cara. É piada interna, gente. Mas uma coisa que a gente não podia deixar de falar, cara: que são o quê? Os humorísticos de hoje em dia. Os humoristas, né? Porque eu... Não, humorísticos. Programas tipo, humorísticos, é isso? Isso. Eu quero que vocês falem o que vocês acham do humor brasileiro hoje em dia, dos programas. Se vocês quiserem falar dos humoristas também, fiquem à vontade. Vou começar pelo Paraco primeiro, depois o Victor, depois eu. Então, tem alguns humoristas que ainda estão vivos. Eu pelo menos acho que estão vivos. Por favor, que eles estejam. Que, por exemplo, Ari Toledo. Eu também me confundo. Ari Toledo, isso aí. E atualmente está meio, digamos, afastado da televisão. Ele era um ótimo humorista. Ele foi um dos pioneiros, assim. Só que atualmente a TV brasileira está muito fraca no humor. Também inovou bastante com o stand-up, que foi uma coisa que, nossa, revolucionou a TV no... CQC, por exemplo, no Agora é Tarde. Sim. Mas a maioria dos programas, por exemplo, eu acho que a única emissora que ainda tem humor legalzinho, assim, é a Band. O resto é babaquice. Tipo, a Praça é Nossa, ninguém assiste mais. Vez ou outra tem uns quadros legais, mas não é sempre. E Zorra Total, né? Não preciso falar nada. Faraco, se você quiser imitar aquela mulher que fala como eu tô bandida, por favor. De forma alguma que eu vou imitar. Quem quiser ver minha imitação, que ouça o podcast 8 do PWB, sem ser o Por Fora do Backstage, que eu não vou imitar essa desgraça de novo, não. Nossa, o cara até lembra. Eu acho que ele ouviu antes de... Na verdade, que... eu sou o Wikipedia Man, não se esqueça. Eu acho que marcou muito a vida dele esse aí, como eu tô bandida, daquele... Eu tenho memória fotográfica, esqueceram? Super dotado. É verdade. Pô. Mas beleza. Ai, você terminou. Beleza, o Victor. Bom, cara, eu acho que hoje em dia o humor deu uma revolucionada, mas Eu tô falando em relação a como você pode ficar famoso de... Seu Valdomiro, por favor, seu Valdomiro. Valdomiro, como sempre, atrapalhando a gravação. É, Valdomiro. É, eu acho que hoje em dia revolucionou bastante. Hoje tem várias formas de se expor no humor. É, acho pela internet. Hoje em dia tem concurso em TV, como na Record, né? É ridículo, não, é meio ridículo, né? Eles copiam um pouco da TV que eu não vou falar. Eu acho que tem alguns humoristas que, se tivessem vivos, eu acho que eles poderiam ajudar hoje em dia o humor, que faz bastante falta. Mas eu acho que, tá, assim, hoje em dia o humor tá bom. Acho que eles estão abrangendo tema muito de hoje em dia, assim, tipo... Justin Bieber, Neymar, música famosa. O humor evoluiu bastante, diferente da televisão. Sim, tem mais, como eu disse antes, tem mais formas de ele se expor. É, tipo, hoje em dia tem, vamos supor, vlogs assim, de gente famosa que é humorístico, como a gente citou no último cast, que é Cauê Moura, Felipe Neto, Siqueira, os outros. Eu não acho esses caras humoristas, mas beleza. Respeito sua opinião. Eu tô falando que eles podem ser considerados pela forma que eles opinam. Sim. Eles podem ser considerados. Sim. Beleza, entendi. Já acabou sua... Sim. Sua opinião agora, Telbeck. Muito obrigado. Porque eu mudei isso aqui. Beleza? A tua energia, brother. A tua energia. Não se excita, não, por favor. Calma. Por favor, eu tô calmo, gente. Eu acho, cara, que o humor no Brasil hoje é muito fraco. A gente pode ver isso com A Praça é Nossa e com Zorra Total. Eu acho que no Brasil o humor tem que evoluir muito ainda. Porque o Brasil tá acostumado com esse humor mais levezinho, assim. Não pode zoar gordo, não pode zoar veado. Já vai fazer protesto, ah, tomando seus cu. É, Ramon, só dando um adendo, Ramon, que hoje em dia os dois programas mais mal vistos são, antigamente eram os que eles se rivalizavam, Zorra Total e Praça Nossa. Hoje em dia o pessoal fala, putz, ainda existe Praça Nossa? Putz, ainda existe Zorra Total? Eu acho que eles podiam fazer tipo uma escolinha de humoristas pra continuar a tradição, porque hoje em dia Zorra Total e Praça Nossa tá aí no baú, cara. Ninguém quase mas nunca assiste. Mas já tem essa escolinha no Gugu. Puta que... Não, tipo, a Praça é Nossa até tá tentando. Eles têm uns humoristas voando lá na praça. É, só que tem. Zorra Total, velho, para com isso. Sem Zorra Total já era. Aquelas séries de humor, né, digamos assim. A Grande Família, Turma do Didi. Nossa, que é uma bosta. Grande Turma Família já tinha que acabar há tempos, mano. Cara, ó, as únicas séries engraçadas que eu já assisti na minha vida são Sai de Baixo. Putz, Sai de Baixo é mito. Sai de Baixo é bom, cara. Eu tenho toma lá da cá. Toma lá da cá. E Os Normais. Ah, eu vou falar isso agora. Cancelou todos esses. Cara, eu tenho DVD Sai de Baixo, mano. Se não é porque cancelou. Toda semana. Acabou, tipo, acabou. Não foi porque cancelou. Não, mas... E na minha opinião, cara, um programa que eu dou muita risada hoje em dia são Os Caras de Pau. Que é com o Gordinho e com o Magrinho. Eu rio muito nesse programa, eu acho que eles são a cara do humor novo. Mas igual eu falei, cara, eu acho que o Brasil tem que amadurecer muito ainda na questão do humor. Sim. O caso disso é do Rafinha Bastos, eu acho que ele é um puta de um humorista, mas ele não pode fazer o humor dele porque aqui no Brasil é preconceituoso o que ele faz. Vai nos Estados Unidos pra você ver, cara, você tem que usar a gente mãe, negra que na cara, eu... cara negro, velho. Tipo, negro, um negro zoa ele mesmo. É, velho. O Brasil nem quer amadurecer muito ainda. Chega a ser até caso de polícia. Sim, exagerar, mas chega até a ser caso de polícia. Então, cara. Justiça, esse negócio. E eu... Nossa, velho. Cala a boca, Luiz. Quem quer se concentrar aqui, velho? Pra quem não sabe, o Luiz tá falando umas coisas nonsense aqui no chat pra tentar tirar nossa atenção. E tá conseguindo. E tá conseguindo. E na minha opinião, cara, um dos maiores humoristas desse país já morreu. E não é Bussunda. Não é Bussunda que eu vou falar. Bussunda. É um cara que se chama simplesmente Zacarias. Ronald Golias. É, eu ia falar isso. Golias. Eu esqueci o nome dele. Eu ia falar que era da Praça Nossa. Esse cara é sensacional, velho. Esse aí é um dos melhores que já existiu, cara. A família Trapo, que ele fez com o Pelé, velho. É sensacional, velho. Se você tiver oportunidade, procura no YouTube. Deve ter, não sei. Tem. E assista, velho. Cara, eu assistia, eu era pequenininho, mas eu entendi, eu assistia toda vez pra ser nosso por causa dele, cara. Ele era o que mais animado lá, cara. Hoje em dia tu assiste essas porcarias aí, cara. Tem uns que são bons, mas a maioria, assim, é muito sem graça. O de Golias era sensacional, cara. Pô, pena que ele foi cedo. Quer dizer, ele foi cedo não, né? Ele era velho já, mas enfim. Podia ter ido mais tarde. E pro gosto do Faraco, ele era corintiano também. Então, o que eu posso dizer, né? A gente tem o dó. Não é, rapaz? Ele tem o dó? Ele tem o dó. Ele tem o dó, ué. Então, galera, eu acho que a gente pode encerrar o assunto por aqui já. É. E passar pro Faraco ler as mensagens e depois ele tem uma. Ô, Ramon, outro que você também não citou, mas eu acho que também pode ser importante, mesmo sendo da Globo. Vocês já devem saber quem é. Já não é porque a Globo é ruim que os. É, os humoristas têm lá também. O que faz falta também é o Chico Anísio, cara. Vamos ser sinceros. Sim, Chico Anísio. Chico Anísio. Chico Anísio, mas eu acho que o Golias era melhor que ele ainda. Sim, eu também. E vale ressaltar, cara, que quem começou com a moda de stand-up no Brasil não foi Rafinha Bastos, não foi ninguém, foi Chico Anísio. Ele fazia comédia em pé só com microfone. Ele foi o primeiro a fazer stand-up sentado. Ó, mas foi há muito tempo atrás, mano. Muito tempo atrás, cara, isso é fato. Antes brincadeira, eu ia falar que era antes de Cristo. Mais uma piada sensacional do Vitor. Ele tava de os humoristas do Brasil, né? Orgulho. É orgulho, né, cara? Vitor é foda. Qualquer coisa, liga aqui, ó. A gente tem o telefone dele. A gente tem o telefone dele. Não. Só que vocês passarem trote nele, beleza? Não, façam um sinal. É brincadeira, gente. Mas então acho que a gente conseguiu abranger quase tudo. Sim, a gente pode até chegar a fazer uma edição. É, cara, uma segunda edição sobre isso. Se o pessoal mas... É porque. É mais por falta de tempo, mas eu acho Sim. que ficou interessante. Sim, ficou interessante. Com esforço a gente consegue. Sim, agora eu vou passar a palavra pro Faraco. Ele vai falar, ele vai ler as mensagens. A gente não pode esquecer o Devon Bornify, pelo amor de Deus. É verdade. Yes. Das minas dele. E logo depois o Faraco vai fazer um anúncio, mandar uma mensagem para uma pessoa aí. E depois eu volto que ele fizer tudo isso. Beleza, O Jorge fala... Ah, eu não vou ler essas mensagens que o pessoal fala que vai ouvir, porque fica complicado. Só o destaque, porque ele chamou a gente de caboclo, tá? Vai tomando seu cu, cara. Não, cara, eu fiz querer ser igual o Legião Urbana, velho. Ah, foda-se. Eu não sou caboclo, não. Josias, será que teremos altas histórias do Salsichão? Ah, cara, se eu ouvir, vai saber se tem, né? Eu quero saber por que me chamam de Salsichão, velho. Eu não sei por que me chamam de Salsichão, até hoje. Me expliquem, por favor. Eu tô entrando em parafuso já por causa disso, velho. Fala, Vitor. Não, acho que te confundiram, Ramon. Só no adendo, a história do Salsichão, não. Da edição da escola. É, da edição da escola, e o Ramon não tá envolvido nessa história. Ele só era um amigo você do Faraco. Você que pensa. Só se eu não soubesse. Enfim, vamos. Mas eu acho que é salsichão por causa do cachorro quente no ventilador. Eu acho que é isso. Me explique, por favor. Vamos prosseguir. O Matias falou que achou muito foda e que já começa logo com o Cazuza. É isso aí, o Cazuza é foda. É, Cazuza é foda sempre, velho. O Anderson falou uma dica pra gente que a gente podia colocar uma set list do começo da abertura, o que é muito estranho. Já que só é duas músicas, como que a gente vai fazer uma setlist? Pensa, né? Mas eu acho que ele quer saber qual que é a música do começo e do fim, cara. Sim, música utilizada no... só isso. Mas, cara, não se preocupa, porque é só se perguntar pra alguém que ouve, que com certeza alguém vai saber. O Rodney Mac comentou que vai ouvir para dar altos risos. Ele deve ter, já ter ouvido, e a gente espera que ele tenha rido bastante. É, tem gostado. O Marquinhos falou pra gente falar da classificação do Timão na próxima. É nóis, Marquinhos, ó. É nóis. Tá batendo no peito, vai voar. Ou não, quer dizer. O Beto deu uma dica de tema que a gente poderia falar sobre filmes. A gente até falou um pouco hoje, mas a gente pode fazer um mais completo. Sim. O Godoy falou que minha primeira eu tive a primeira pedra, mas na verdade foi o Vitor Hugo. Foi o Vitor. Rapidamente rápido. Que por rapidamente sinal, rápido. Frase do Venom, não sei. Não, Monark, Monark. E não. O Venom também. É isso aí, né? Pra quem não sabe, o Vitor Hugo passa o dia inteiro se vendo um vídeo do Venom Extreme no YouTube. Não, cara. O Fábio falou que o tema parece foda. Obrigado. O Omar falou que a gente podia falar sobre games. Uma boa ideia. Boa ideia. O Lineker, ele falou que a gente podia fazer um Twitter ou página no Facebook pro podcast. Ou um novo site pra ficar mais interativo. É uma boa ideia, cara. A gente vai fazer o Twitter, cara. Eu vou criar o Twitter. E a gente vai passar na próxima edição. Por enquanto vai ser surpresa. A gente vai fazer o fundo e tal. Eu acho que a gente podia, assim, vamos supor, esse último cast, eles podiam enviar pergunta pra próxima. Não sobre falar sobre, assim, perguntar no dia. É que a gente não vai ler na hora do cast. Acho que eles podiam... Você quer fazer tipo um FAQ? Não, tipo, eles podiam... Eu acho que o Vitor quer fazer tipo um editorial. É, isso, porque fica mais organizado. Entendi. Porque a maioria do pessoal fala assim, vou ouvir. E eles não querem mandar pergunta, entende? Então, mas agora já fica pro pessoal mandar pergunta. Já tá ouvindo agora que o pessoal vai entender um pouco. O Rucos falou que eu sou Wikipedia Man. Isso aí, cara. O Awesome One falou que foram clássicos os canais que a gente citou no tema internet, mas que faltou muita gente bacana. É, o Faraco esqueceu de botar várias pessoas, né? O Celso falou que gostou da ideia do Lineker e que um Twitter seria foda. O Jenny falou que ouviu da semana passada e gostou bastante. Ele só acha que a gente poderia se abrir mais, relaxar mais, mostrar mais a personalidade. Mas que tá muito legal e engraçado desse jeito. A gente tá tentando. O Jimmy falou que a sugestão dele é diferente do Lineker. Ele falou que até por falta de tempo a gente pode criar um e-mail pra contato. Cara, mas Twitter é mais sossegado pra todo mundo, eu acho. Ou editorial, que a gente pode ler tudo. Porque eu posso acessar o meu Twitter, meu celular, Faraco também. Então fica bem mais interativo, cara. Bem mais fácil mesmo. O Evan falou que o Cazuz é foda e pra gente mandar um beijo pra nova namorada dele, a Cardoso. Filho da puta, maldito. Vai. Cardosa, beijo. Semana que vem já perde já. Eu acho. Eu quero saber o que o Evan Bornfly tem que eu não tenho, cara. Ele tem tanta mina assim. Dinheiro. Chifre. Mentira. Pode ser. Nossa, chifre. Brincadeira, Evan. Isso. Brincadeira, isso, hein? O Luiz me pediu é que o Ramon falta sorvetinho, tá ligado, do Ramon? Não, cara, que é assim, ó. É que eu chego na balada e falo, o sorvetinho tá pronto. Ó, vim na pira, velho. Tá pronto o sorvetinho, pô. Tá pronto um sorvetinho, assim na pira. Ah, o Tufão do Flamengo. Tufão. Eu sei quem é você, filho da puta. Eu sei, eu vou te pegar qualquer dia. Ele falou, eu quero fora. Nossa, que é esse cara, mano? Para que tá fala tão assim, tá, cara, eu vou ver essa edição. E vocês poderiam falar sobre programação televisiva na próxima. E a gente tá falando. A gente tá falando, cara. A gente atendeu seu pedido. Muito obrigado. O Richard falou que o tema é muito legal, gostou do desenvolvimento do cast e que a gente dá boas opiniões. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado. Porque eu tô aqui por causa disso. Na verdade é porque eu estou aqui. Todo mundo tá aqui. É. Zé Paulo falou que gostou. Zé Paulo é um nome bem escroto, viu, cara? Desculpa a sinceridade. Mas obrigado. Não é não, cara. É um bom nome. Liga não. O Lustra Bolas. O Dede falou que o Vitor tá na rapidabilidade. Cara. Rapidabilidade, nossa. Fácil de falar rapidamente rápido. É vergonha essa porra. O Sérgio falou que foi muito legal e que ele queria ter participado. Então, se você entrasse em contato, seria bom, sabe, cara? Sim, adeus. Cara. Mas valeu, hein? Não, não vou pedir. O Rizzo falou que já começou bem com o Cazuza. A gente concorda? Pelo menos eu concordo. E vocês? Eu também com o Cazuza é foda sempre, velho. O Galver falou que tá gostando muito do podcast. O Jack falou que o cast é foda e é essencial pra quem curte humor. Valeu, cara. O Brian obrigado. Falou que a gente podia fazer um podcast com o tema Diferentes Culturas. Pode ser também. O Bancrist falou que podiam falar de games. Boa também, já tá anotado. Sei. Já tá anotado. Tudo que vocês falam a gente anota. O Breno falou que tá monstro e que a gente aloprou legal. Nossa, aloprou. Valeu, cara. Cara. Nunca, mano, faz tempo que não soloprar, velho. Mas beleza, é nóis. Stone Cold falou muito demais, cara. Parabéns. Eu também quero participar algum dia. Mesma coisa. Mesma coisa, cara. Você tem que entrar em contato com a gente entrar em contato com vocês. O Diego falou que apoia a ideia do Twitter. A gente vai criar. O John Cena Victor falou que sobre TV seria bom. Sim, cara. E a gente já, falou sobre TV. Hoje. E pra criar o Twitter também. Sim. Eu só dou uma opinião pra você mudar seu nome, cara, que é muito feio seu nome. O John Cena, não o Vitor, pelo amor de Deus. É, o John Cena. O Thiago falou que o Cazuza é foda e que podia fazer um sobre música. Também. Foi ideia. Foi ideia. Dá um tema bom. O Douglas falou que quantos membros aleatórios vão poder participar, que ele quer participar. Cara, a gente não tem número decidido ainda, mas a gente vai chamar vocês de acordo com o tempo, beleza? Porque assim, a gente pode gravar 10 edições esse ano, eu vou estar gravando só daqui a 3 anos, tá ligado? Então a gente não dá certeza. É, o Michael falou que gostou muito, que é um exímio de podcast de humor. Humor levado a sério, se é que me entende. Eu entendi muito bem isso aí. Eu não entendi porra nenhuma, vai se fuder, cara. Eu entendi só um pouco só. Cara, no final. Uma bagunça organizada. O que te lembra isso? Ah, tudo bem. Nossa. Saquei, Michael. Vai se fuder de qualquer jeito. É isso aí que ele quis dizer. O Juscelino falou uma ideia super idiota. Desculpa, eu sou bem sincero. Ele falou pra gente criar um Form Spring, cara. Cara, eu vou ser sincero, um Form Spring pra mim só tem pessoa besta, pobre, burra e idiota. Não que pobre seja uma coisa ruim, às vezes é o mal necessário. É, um monte de cara, mas tipo, cara, Form Spring não dá, velho, na moral. E o Luiz comentou agora, faz 3 minutos, só pra zoar o Ramon, e eu não vou ler, tá? Ah, senhor Luiz BABACA, deixa eu ver esse comentário aí. Pode ler aí. Quanto isso, o Faraco continua aqui, tá fazendo aí. Então, pessoal, da próxima vez, vocês podem mandar perguntas, assim, não... Só elogiar é bom, sabe? Mas vocês podem mandar pergunta também, se vocês quiserem. Sim. E pode entrar em contato pelo nosso Twitter, assim, que é @RamonHebelin, @GuilhermeFaraco, e o do Victor é meio complicado, então ele fala aí. É Victor_Artilha, pronto. Só isso. É complicado de qualquer jeito, cara. Desculpa. É, de qualquer jeito. É, não entendi porra nenhuma, beleza. E aí, Ramon, já deu tempo de você ver? Sim, cara, já li, não quero fazer nenhum comentário sobre isso. Então é isso daí, a gente encerrou essa bem. Parte de mensagens. Sim. Continue. Não, cara, agora você fala o que você queria falar, foi um começo. Ah, então, pessoal, no dia 22 de junho de 2012, o nosso postador Guilherme Lopes, ele fez um comentário no nosso ex-parceiro, digamos assim, o site Change Your Wrestling, e ele comentou exigindo créditos, coisas assim do tipo, e eu não concordei com a atitude dele, eu vou ser sincero, eu não queria nem estar trazendo isso pro podcast, porque eu acho que acaba estragando um pouco, mas de qualquer modo eu quero esclarecer para quem viu e ficou sabendo. Eu vou ler alguns comentários aqui que eu achei que foram meio que falados em momento de raiva e eu não gostei muito desses comentários e vou dar uma resposta. Vou começar aqui Mano, o Christian é o dono desse site, assim. É um cara que eu até gostava, mas eu perdi um pouco de respeito depois dos comentários que eu li. Ele falou, se você estiver ouvindo também, vai ser bom pra gente poder se comunicar, assim, de alguma forma. Mas vamos lá. O Mano Christian falou assim que... O seguinte, vou ler o comentário dele, vai parecer meio confuso, mas depois eu explico mais ou menos o que é. Ele falou assim, aí cara, acho bom tu respeitar mais, porque ao contrário do Faraco, você parece ser uma pessoa mau caráter e pouco conhecida. Aliás, tentando aparecer falando mal de um site que é parceiro. E eu só faço uma pergunta, quem é você? Se você quer tanto que nosso site acabe um dia... Fale logo na cara, palhaço. Acho bom você voltar para o seu site, porque aqui você não é bem-vindo. É fácil falar que é falta de profissionalismo quando o dono do seu blog passou a perna em mim no passado e eu deixei quieto. Agora, pela merda de um post, você vem reclamar isso aqui. Primeiro se veste de homem, bota a cara de novo. Sem fontes diferentes de notícias. E uma delas, com certeza, não é seu site. Eu só queria dizer o seguinte, é que... eu não lembro disso, que eu passei a perna nenhuma. Eu já fui do Enjoy Rest, pra quem não sabe. E, algum tempo atrás, em 2011, quando tava com problemas no site, resolvi fechar. O Mano Christian, eu ofereci a proposta de a gente unir o site. E 2 meses depois eu falei que eu pensei bem e vi que o problema era que eu tava cansado e abandonei o blog sem dar motivos pra ele. Eu fiquei um tempo fora e nem expliquei pra ele porque eu saí. E ele ficou, acho que, puto por isso. Eu não sei porquê, já que eu não fiz mal algum. Eu podia ter até excluído o blog, tá certo? Então eu não passei a perna nenhuma em você. Então não fale merda, porque quem tá de fora pode entender isso errado e você pode estar causando uma tremenda confusão. Eu achei também que você foi bem, digamos, de baixo nível, de falar tudo isso do Lopes. Eu acho que isso de pouco conhecido é muito, digamos assim, é mais o que você acha, se se baseou no machismo e não no que realmente acontece. Ele errou, mas você generalizou totalmente, não soube resolver como homem. Então, na próxima vez que você pedir para as pessoas resolverem como homem, que primeiro você se tenta resolver, tá? E depois ele falou, o Lopes falou alguma coisa de que o PWB, que o Mano Christian não deu a entender que ele achava o PWB uma merda, mas de qualquer modo, o Lopes falou que ele achou que o PWB era uma merda e que o total de acesso que o PWB tem, nós temos em 2 meses. Eu não me gabo por isso, apesar de ser verdade, mas aí ele falou o seguinte... O Mano Christian, que o WWE no Brasil, que é um site aí que tem uma fama bem ruim, que é um site que tem bastantes acessos, é um lixo, e enquanto o House of Wrestling não chega a 100 mil e deixa o seu projeto de site no chinelo. Então é o seguinte, a partir do momento que você fala mal de um blog, sem ter argumentos cabíveis em relação a isso... Então, por que a gente não pode, por exemplo, criticar seu blog e exigir alguma coisa? Porque você chamou o WWE no Brasil de lixo sem mostrar nenhum argumento válido para isso. Sendo que você falou que não pode ser levado a sério. Então, e o Lucas de Mercia também foi bem grosseiro. Não vou ler o comentário dele, eu acho que é um cara que eu não gosto. Eu deixo aqui minha opinião a respeito dele. É um cara que não sabe trabalhar em um blog, eu sou sincero. O cara coloca muita zoeira, eu acho que tem que ser levado a sério. E sem contar que eu sei que é você que faz os anônimos do Enjoy Wrestling, a qual você tenta se aparecer e brigar com todo mundo, tá certo? E é o seguinte, eu fui colocado nessa briga até sem saber, né? Essa confusão, eu não concordo, pra deixar claro, com o que o Lopes fez. Ele já foi punido, só que eu acho que vocês não resolveram da maneira certa, vocês foram grosseiros, mal educados e o seguinte, da próxima vez vocês conheçam mais a história do site, porque eu tô na blogosfera há mais de 4 anos, eu sei tudo que da personalidade das pessoas, eu sei como é o blog. se você faz um blog para não ter comentários, me desculpe, mas você está sendo hipócrita, porque ninguém faz um blog, por exemplo, para só os amigos visitarem, tá? Essa que é a verdade. Ninguém cria um blog só para um visitar. E eu já cansei de ver o Andrew Rest fazendo divulgação em qualquer tipo de lugar, até porque o nascimento de seu blog veio do antigo Extreme Life Rest, do Rafael Nunes. Vocês se lembram? Mas é isso daí, eu só queria deixar esses esclarecimentos, até em forma de resposta, e é isso daí. Não, antes de você terminar, eu queria falar só uma coisa rapidinho, que não é por causa do Guilherme Lopes que todo mundo aqui do PWB que participa, que comenta, que participa dos podcasts, são assim, não. Eu só acho errado a atitude que ele queria cobrar uma coisa e começar essa briga. Ele criticou todo o nosso trabalho, assim, de forma generalizada, sem só por causa de uma pessoa que cometeu um erro. Isso aí. Foi bem jovem. E uma pessoa que faz isso, que não sabe resolver e que xinga sem ter argumentos cabíveis para isso, eu acho que uma pessoa dessa não merece ser parceiro do PWB realmente. Porque o que eu construí no PWB em 5 anos vale muito mais do que um idiota aí no blog de vocês exigir crédito. Porque eu sou o dono do PWB, vocês poderiam ter resolvido comigo, não quiseram. Então, para mim, vocês não merecem ser mais parceiro. Foi assim que vocês quiseram, tá? Eu não tô nem aí, pra ser sincero. Vocês foram grosseiros, vocês foram hipócritas. E é isso daí. É só isso, essa mensagem que eu queria deixar pra vocês. Porque a gente... foi muita gente atacando a gente durante esse post. A gente não pôde se defender. Vocês só xingaram. Volto a repetir que eu não concordo com a atitude do Lopes. Mas, pra mim... Vocês poderiam ter... ele recebeu punição, agora não dá pra voltar atrás. A gente só quer que as coisas fiquem bem claras. E a gente, o pessoal do PWB, o pessoal do PWB inteiro não é culpado. O Lopes foi lá, exigiu coisas que não devia, recebeu sua punição, então se acabou. Né? E aproveitando a brecha, tem muita gente que fala mal do PWB porque tem a fama de exigir muito crédito, que não sei o que tem. Mas, então, se você não conhece o PWB realmente, você não visita, você só olha, você só ouve o que as pessoas falam, então, a partir desse momento, você não tem moral para criticar. Então, é o seguinte, se você se baseia no achismo, no que as pessoas falam, você tem que ficar quieto, cara. Porque é o seguinte, o PWB não é isso que muita gente está falando ultimamente, e quando muito se fala é porque é dor de cotovelo, tá certo? Tô na blogosfera desde 5 anos, tá? Eu sou um dos únicos de... até hoje aí, eu comecei com o Portal da Luta Livre, com o Marcos Amaral, eu fui um dos pioneiros disso, então respeito é bom, tá certo? É porque aí, eu acho só um último adendo, eu peço até desculpa pro pessoal do PWB que tá ouvindo esse podcast, é descontraído, mas a gente também sabe falar sério, então eu só queria deixar esse recado mesmo, e é isso daí. Não, é que hoje em dia tem muita gente se achando estrela. Acho que o pessoal tem que se tocar, porque tudo é a base de interesse, cara. A pessoa tá ali porque quer. A pessoa tá ali porque ela quer faz o que gosta, não porque é obrigado nem nada. Acho que o pessoal tem que ter consideração, pô. Que o pessoal pega postagem e tal, mas se pegar, pelo menos tem respeito, respeita. Bota crédito, por mais que o pessoal não reveja goste, quem que é, parte, e tá? Reveja quem, qual blog que realmente é com mais credibilidade. Um blog que fica aceitando comentários de baixo calão, não faz debates sérios, que fica fazendo graça e que tem briga com Sociedade da Luta, Ultimate Fight News. Então, você decide quem tá nessa história aí, eu só acho que... esclarecendo do meu lado, e é isso daí. Só vou fazer um comentário que nós três do blog, né? Pelo menos eu e o Faraco, não concordamos com a atitude do Lopes, em primeiro lugar. Não é a primeira vez que ele faz isso. Mas, enfim, não confunda a personalidade dele com a minha do Faraco, porque agora eu virei postador do blog. E nós não somos assim. Mas então, galerinha, com recados dados, a gente vai chegar no fim dessa edição do Por Fora Backstage. Quero agradecer a todos que ouviram. e a todos que vão nos ouvir ainda. Vou dar a palavra pro Faraco, depois pro Victor, pra se despedir, e depois eu volto e me despeço de todo mundo. Vai lá, Faraco. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir o podcast. Eu peço desculpas novamente por ter deixado o clima um pouco tenso, mas eu achei que foi preciso, mas não deixou de ser interessante o desenvolvimento do podcast. Deixem sugestões de temas, comentários, elogios, críticas, etc. Até mais. Bom, esse foi mais um podcast, né, do Fora de Backspace. Se vocês gostaram, obrigado pela atenção, desculpa pelo acontecimento aí, é que não dava pra descer na garganta, a gente teve que falar, teve que se defender, né. Então é isso, eu vejo vocês na próxima e até. Falou. É isso aí, galerinha. Muito obrigado por ouvir mais uma vez nosso podcast. A gente volta qualquer dia aí com novidades do Twitter e tudo mais. Abraço a todos e até mais. Check it.